Discurso do presidente Getúlio Vargas, pronunciado no Palácio Guanabara, às 20 horas, do dia 10 de novembro de 1937. Recebido e gravado no Instituto Nacional do Cinema Educativo. Recebido pela estação PRA2, do Serviço de Radiodifusão do Ministério da Educação. Estação oferecida ao governo pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Documento destinado ao Museu Histórico. Uma decisão excepcional, de amplas repercussões e profundos efeitos na vida do país, acima das deliberações ordinárias da atividade governamental. Não pode fugir ao dever de tomá-la, assumindo perante a sua consciência e a consciência dos seus concidadãos as responsabilidades inerentes à alta função que lhe foi delegada pela confiança nacional. A investidura da suprema direção dos negócios públicos não envolve apenas a obrigação de cuidar e prover as necessidades imediatas e comuns da administração. As exigências do momento histórico e as solicitações do interesse coletivo reclamam, por vezes, imperiosamente, a adoção de medidas que afetam os pressupostos e convenções do regime, os próprios quadros institucionais, os processos e métodos de governo. Por certo, essa situação especialíssima só se caracteriza sob aspectos graves e decisivos, nos períodos de profunda perturbação política, econômica e social. A contingência de tal ordem chegamos, infelizmente, como resultante de acontecimentos conhecidos, estranhos à ação governamental, que não os provocou, nem dispunha de meios adequados para evitá-los ou remover-lhes as funestas consequências. Oriundo de um movimento revolucionário de amplitude nacional e mantido pelo poder constituinte da nação, o governo continuou no período legal a tarefa incessada de restauração econômica e financeira. E se elas convenções do regime procurou criar, pelo alinhamento às constituições partidárias, uma atmosfera de serenidade e confiança propícia ao desenvolvimento das instituições democráticas. Enquanto assim procedia, na esfera estritamente política, aperfeiçoava a obra de justiça social a que votara desde o seu advento, pondo em prática um programa isento de perturbações e capaz de atender às justas reivindicações das classes trabalhadoras, de preferência concernente às garantias elementares de estabilidade e segurança econômica, sem as quais não pode o indivíduo tornar-se útil à coletividade e compartilhar dos benefícios da civilização. Contrastando com as diretrizes governamentais, inspirada sempre no sentido construtivo e propulsor das atividades gerais, os quadros políticos permaneciam adstritos aos simples processos de aliciamento eleitoral. Todos os tantos velhos partidos, como os novos em que os velhos se transformaram sob novos rótulos, nada exprimiam ideologicamente, mantendo-se à sombra de ambições pessoais ou de predomínios localistas a serviço de grupos empenhados na partilha dos despojos e nas combinações oportunistas em torno de objetivos subalternos. A verdadeira função dos partidos políticos, que consiste em dar expressão e reduzir a princípios de governo as aspirações e necessidades coletivas, orientando e disciplinando as correntes de opinião, essa de há muito não a exerce nos nossos agrupamentos partidários tradicionais. O fato é sobremodo sintomático, e lembrarmos que da sua atividade depende o bom funcionamento de todo o sistema, baseado na livre concorrência de opiniões e interesses. Os oportunismos transformaram-se de um dia para outro a revelia da vontade popular tem sempre decisão política, cada qual decretando uma candidatura, como se a vida do país, na sua significação coletiva, fosse simples convencionalismo destinado a legitimar as ambições do caudilismo provinciano. Nos períodos de crise como que atravessamos, a democracia de partidos, em lugar de oferecer segura oportunidade de crescimento e de progresso, dentro das garantias essenciais à vida e à condição humana, subverte a hierarquia, ameaça a unidade pátria e põe em perigo a existência da nação, extremando as competições e acendendo o facho da discórdia civil. Acresce ainda notar que, alarmados pela atuada dos agitadores profissionais, e diante da complexidade da luta política, os homens que não vivem dela, mas do seu trabalho, deixam os partidos entregues aos que vivem deles, abstendo-se de participar da vida pública, que só poderia beneficiar-se com a intervenção dos elementos de ordem e de ação construtora. O sufrágio universal passa assim a ser instrumento dos mais audazes e máscara que mal dissimula o conluio dos apetites pessoais e de corrilhos. Resulta daí não ser a economia nacional organizada que influa ou prepondera nas decisões governamentais, mas as forças econômicas de caráter privado insinuadas no poder e dele se servindo em prejuízo dos legítimos interesses da comunidade. Quando os partidos tinham objetivos de caráter meramente político, como a extensão de franquias constitucionais e reivindicações semelhantes, as suas agitações ainda podiam processar-se à superfície da vida social, sem perturbar as atividades do trabalho e da produção. Hoje, porém, quando a influência e o controle do Estado sobre a economia tendem a crescer, a competição política tem por objetivo o domínio das forças econômicas e a perspectiva da luta civil espia a todo momento os regimes dependentes das flutuações partidárias, é substituída pela perspectiva incomparavelmente mais sombria da luta de classes. Em tais circunstâncias, a capacidade de resistência do regime desaparece e a disputa pacífica das urnas é transportada para o campo da turbulência agressiva e dos choques armados. É dessa situação perigosa que nos vamos aproximando. A inércia do quadro político tradicional e a degenerescência dos partidos em clãs facciosos são fatores que levam necessariamente a armar o problema político, não em termos democráticos, mas em termos de violência e de guerra civil. Os preparativos eleitorais foram substituídos em alguns estados pelos preparativos militares, agravando os prejuízos que já vinha sofrendo a nação, em consequência da incerteza e instabilidade criadas pela agitação facciosa. O caudilismo regional, dissimulado sob a aparência de organização partidária, armava-se para impor à nação as suas decisões, constituindo-se assim em ameaça ostensiva à unidade nacional. Por outro lado, as novas formações partidárias surgidas em todo o mundo, por sua própria natureza refratárias aos processos democráticos, oferecem um perigo imediato para as instituições, exigindo de maneira urgente e proporcional a virulência dos antagonismos e o reforço do poder central. Responsabilidades indicavam imperativamente o dever de restaurar a autoridade nacional. Condição anômala da nossa existência política que poderá conduzir-nos à desintegração como resultado final do choque de tendências inconciliáveis e do predomínio dos particularismos de ordem local. Colocado entre as ameaças caudilhescas e o perigo das formações partidárias sistematicamente agressivas, a nação, embora tenha por si o patriotismo da maioria absoluta dos brasileiros, e o amparo decisivo e vigilante das forças armadas, não dispõe de meios defensivos eficazes dentro dos quadros legais, vendo-se obrigada a lançar mão, de modo normal, de medidas excepcionais que caracterizam o estado de risco iminente da soberania nacional e da agressão externa. Essa é a verdade que precisa ser proclamada acima de temores e subterfúgios. A Organização Constitucional de 1934, baseada nos moldes clássicos do liberalismo e do sistema representativo, evidenciara falhas lamentáveis sobre esses e outros aspectos. A Constituição está, evidentemente, antedatada em relação ao espírito do tempo. Destinava-se a uma realidade que deixara de existir. Conformada em princípios cuja validade não resistira ao abalo do crise mundial, expõe as instituições por ela mesma criadas à investida dos seus inimigos, com agravante de enfraquecer e amenizar o poder público. O aparelhamento governamental instituído não se ajustava às exigências da vida nacional, onde dificultava-lhe a expansão e inibia-lhe os movimentos. Na distribuição das atribuições legais não se colocara como deveria fazer em primeiro plano o interesse geral. Diluíram-se as responsabilidades entre os diversos poderes, de tal sorte que o rendimento do aparelho de Estado ficou reduzido ao mínimo e a sua eficiência sofreu danos irreparáveis, continuando exposto à influência dos interesses personalistas e das composições políticas eventuais. Não obstante o esforço feito para evitar os inconvenientes das assembleias exclusivamente políticas, o poder legislativo, no regime da Constituição de 34, mostrou-se irremediavelmente inoperante. Transformada a Assembleia Nacional Constituinte em Câmara de Deputados, para elaborar nos precisos termos do dispositivo constitucional, as leis complementares, constantes da mensagem do chefe do governo provisório de 10 de abril de 34, não se conseguira até agora que qualquer delas fosse ultimada, malgrado o funcionamento quase ininterrupto das respectivas sessões. Nas suas pastas e comissões se encontram aguardando deliberação numerosas iniciativas de inadiável necessidade nacional, como sejam o Código do Ar, o Código das Águas, o Código de Minas, o Código Penal, o Código do Processo, os processos da Justiça do Trabalho, da criação do Instituto do Mato e do Trigo, etc. Não deixaram, entretanto, de ter andamento e aprovação medidas destinadas a favorecer interesses particulares, algumas evidentemente contrárias aos interesses nacionais, que por isso mesmo receberam o voto do Executivo. Nas casas do poder legislativo existem homens cultos, devotados e patriotas, capazes de prestar esclarecido concurso às mais delicadas funções públicas, tendo, entretanto, seus esforços invalidados pelos próprios defeitos de estrutura do órgão a que não conseguiram emprestar as suas altas qualidades pessoais. O governo atual herdou os erros acumulados em cerca de 20 anos de artificialismo econômico, que produziram um efeito catastrófico de reter estoques e valorizar o café, dando em resultado o surto da produção em outros países, apesar dos esforços empreendidos para equilibrar por meio de cotas a produção e o consumo mundial da nossa mercadoria básica, procurando neutralizar a situação calamitosa encontrada em 1930, iniciamos uma política de descongestionamento, salvando da ruína a lavoura cafeeira e encaminhando os negócios, de modo que fosse possível restituir sem abalo o mercado de café às suas condições normais. Para atingir esse objetivo, cumpri aliviar a mercadoria dos pesados ônibus que encareciam, o que será feito sem perda de tempo, resolvendo-se o problema da concorrência no mercado mundial e marchando decisivamente para a liberdade do comércio do produto. No concernente à dívida externa, o serviço de amortização e juros constitui questão vital para a nossa economia. Enquanto foi possível o sacrifício da exportação de ouro, a fim de satisfazer as prestações estabelecidas que o Brasil não se recusou a fazer. É claro, porém, que os pagamentos do exterior só podem ser realizados com o saldo da balança comercial. Sob a aparência do moda, o velho e disfarça a natureza do fenômeno de base nas relações econômicas, o que existe em última análise é a permuta de produtos. A transferência de valores destinados a atender esses compromissos resultou naturalmente no movimento de mercadorias do país devedor para os seus clientes no exterior em volume suficiente para cobrir as responsabilidades contraídas. Nas circunstâncias atuais, dados os fatores que tendem a criar restrições à livre circulação das riquezas no mercado mundial, a aplicação de recursos em condições de compensar a diferença entre as nossas disponibilidades e as nossas obrigações só pode ser feita mediante o endividamento crescente do país e a debilitação da sua economia interna. Não é demais repetir que sistemas de cotas, contingentamentos e compensações, limitando dia a dia o movimento e o volume das trocas internacionais, têm exigido, mesmo nos países de maior rendimento agrícola e industrial, a revisão das obrigações externas. A situação impõe no momento a suspensão do pagamento de juros e amortizações, até que seja possível reajustar os compromissos sem desangrar e empobrecer o nosso organismo econômico. Não podemos por mais tempo continuar a solver dívidas antigas pelo processo ruinoso de contrair outras mais virtuosas, o que nos levaria, dentro de pouco, à dura contingência de adotar solução mais radical. Para fazer face às responsabilidades decorrentes dos nossos compromissos externos, não somos sobre a produção nacional, o pesado tributo que consiste no confisco cambial, expresso na cobrança de uma taxa oficial de 35%, redundando em última análise em reduzir de igual percentagem os preços já tão aviltados das mercadorias de exportação. Por outro lado, essas realizações exigem que se instale a grande siderurgia, aproveitando a abundância de minério num vasto plano de colaboração do governo com os capitais estrangeiros que pretendam um emprego remunerativo, e fundando, de maneira definitiva, as nossas indústrias de base em cuja dependência se acha o magro problema da defesa nacional. É necessidade inadiável também dotar as forças armadas de aparelhamento eficiente que as habilite a assegurar a integridade e a independência do país, permitindo-lhe cooperar com as demais nações do continente na obra de preservação da paz. Para reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país e garantir as medidas apontadas, não se oferecia outra alternativa, além da que foi tomada, instaurando-se um regime forte de paz, de justiça e de trabalho. Quando os meios de governo não correspondem mais as condições de existência de um povo, não há outra solução senão mudá-lo, estabelecendo outros moldes de ação. A Constituição hoje promulgada criou uma nova estrutura legal, sem alterar o que se considera substancial nos sistemas de opinião. Manteve a forma democrática, o processo representativo e a autonomia dos Estados dentro das linhas tradicionais da federação orgânica. Circunstâncias de diversa natureza apressaram o desfecho desse movimento e constituem manifestação de vitalidade nas energias nacionais extrapartidárias. O povo estimulou e acolheu com inequívocas demonstrações de regozijo, impacientado e saturado pelos lances entristecedores da política profissional. O Exército e a Marinha o reclamaram como imperativo da ordem e da segurança nacional. Ainda ontem, culminando nos processos demagógicos, um dos candidatos presidenciais mandava ler da tribuna da Câmara dos Deputados documentos francamente silenciosos nos fazia distribuir nos quartéis das corporações militares que, num movimento de saudável, reação às incursões facciosas, souberam reprimir tão aleivosa exploração, discernindo com admirável clareza de que lado estavam no momento os legítimos reclamos da consciência brasileira. Tenho suficiente experiência das asperezas do poder para deixar-me seduzir pelas suas exterioridades e satisfações de caráter pessoal. Jamais concordaria por isso em permanecer à frente dos negócios públicos se tivesse de ceder cotidianamente às mesquinhas injunções da acomodação política, sem a certeza de poder trabalhar com real proveito pelo maior bem da coletividade. Prestigiado pela confiança das Forças Armadas e correspondendo aos generalizados apelos dos meus concidadãos, só acedi em sacrificar o justo repouso que tinha direito, ocupando a posição em que me encontro, com o firme propósito de continuar servindo a nação. As decepções que o regime derrogado trouxe ao país não se limitaram, contudo, ao campo moral e político. Pertenceram à assembleia política em que, é óbvio, não se encontram os elementos essenciais às suas atividades. A representação profissional deve constituir um órgão de cooperação na esfera do poder público em condições de influir na propulsão das forças econômicas e de resolver o problema do equilíbrio entre o capital e o trabalho. Considerando de frente e acima dos formalismos jurídicos a lição dos acontecimentos, chega-se a uma conclusão ineludível a respeito da gênese política das nossas instituições. Elas não corresponderam desde 1889 aos fins para que se destinavam. Um regime em que, dentro dos ciclos prefixados de 4 anos, quando se apresentava o problema acessório presidencial, sofria tremendos abalos, verdadeiros traumatismos mortais, dada a inexistência de partidos nacionais e de princípios doutrinários que exprimissem as aspirações coletivas, certamente não valia o que representava e operava apenas em sentido negativo. Numa atmosfera privada de espírito público, como essa em que temos vivido, onde as instituições se reduziam as aparências e os formalismos, não era possível realizar reformas radicais sem a preparação prévia dos diversos fatores da vida social. Estabelecer normas sérias e sistematização eficiente à educação, a defesa e os próprios empreendimentos de ordem material, se o espírito que rege a política geral não estiver conformado em princípios que se ajustem à realidade nacional. Se queremos reformar, passamos desde logo a reforma política. Todas as outras serão consectárias desta, e sem ela não passarão de inconsistentes documentos de teoria política. Passando do governo propriamente dito ao processo da sua constituição, verificava-se ainda que os meios não correspondiam aos fins. A fase culminante do processo político sempre foi a da escolha do candidato à presidência da República. Não existia mecanismo constitucional prescrito a esse processo. Como a função de escolher pertencia aos partidos, e como esses se achavam reduzidos a uma expressão puramente nominal, encontrávamos em face de uma solução impossível por falta de instrumento adequado. Daí as crises periódicas do regime, onde quadrienalmente em perigo a segurança das instituições. Era indispensável preencher a lacuna, incluindo na própria Constituição o processo de escolha dos candidatos à suprema investidura, de maneira a não se reproduzir um espetáculo de um corpo político desorganizado e perplexo, que não sabe sequer por onde começar o ato em virtude do qual se define e afirma o fato mesmo da coexistência. A campanha presidencial de que tivemos apenas um time de ensaio não podia assim encontrar, como efetivamente não encontrou, repercussão no país. Pelo seu silêncio, a sua indiferença, o seu desinteresse, a nação pronunciou julgamento irrecorrido sobre os artifícios e as manobras que se habituou a assistir periodicamente, sem qualquer modificação no quadro governamental que sucedia às contendas eleitorais. A gravidade da situação que acabo de descrever em rápidos traços está na consciência de todos os brasileiros. Era necessário e urgente optar pela continuação desse estado de coisas ou pela continuação do Brasil. Entre a existência nacional e a situação de caos, de irresponsabilidade e desordem em que nos encontrávamos, não podia haver meio termo ou contemporização. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração. A tanto havia chegado o país. A complicada máquina de que dispunha para governar-se não funcionava. Não existiam órgãos apropriados através dos quais pudesse exprimir os pronunciamentos da sua inteligência e os decretos da sua vontade. Restauremos a nação na sua autoridade e liberdade de ação. Na sua autoridade, dando-lhe os instrumentos de poder real e efetivo, com que possa sobrepor-se às influências desagregadoras internas e externas. Na sua liberdade, abrindo o plenário do julgamento nacional sobre os meios e os fins do governo e deixando-a construir livremente a sua história e o seu destino. Thank you.